Bom dia, contato radar, Subatório nível 340, autorizado direto Eda. Direto Eda 340, 963. Solo 093, prototype PB1196, 3 horas de autonomia, alternativa Campinas. Bono 093, autorizado táxi Índia, ponte para Dono 02, 895, nível 095. Táxi Índia, ponte para 895, gol no 093. Gente, mas qual é o segundo para iniciar? Azul 4958, desça para 4000 pés, a vítima 015. 4000, 0158. Sareto 2229, desça para 2000 pés, a vítima 015. Autorizada final ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, 1095, informará estabilizado 2229. Azul 276. Chegar 6219, decolou 39120 decimal 8. 608-6219. Foi o 093, pronto. A Lima tem 10093. Lima tem 10093. 1251. É, não copiou 4201. Mas o 4201 está no centro Recife. 13325 e alterne 1251. 3325 na 5310. Tal, posição 01. Autorizado, reboque. Reponta para ingresso parte 1, Alfinha Quebec. Alfinha Quebec, reportará para ingresso parte 1. Letra. Direto Leda, 6219. 93, decolagem autorizada 10, 200 graus, 099. 1093, linha decola 10. 225, autorizado, puxa o contato. Paradão 0 pronto, alto 273. 273 ali, mantém o 0. Ali mantém a foto de voo 273, perfeito. Na 13 decolou 42, 1208. 1208. Bomba 963, controle. Bomba 963, autorizado pelo Centro Recife, direto da GEL. Obrigado, direto da GEL. Aqui mesmo. Bomba 648, número 3 na aproximação. Ou 1649, controle. Prossegue. Ou 1649, número 3, na aproximação. Inicie redução de velocidade para 2009. Número 3, 2010. Azul 4958, autorizado direto do UNA. Desça para 2000 pés ou ajuste no 015. Autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Voando Duna, 2000 pés, reporta na final do IRS estabilizado, 4958. Duna 963, está no centro Recife, 13325 e ao termo 1251. 23325251, obrigado, bom dia. Bomba 093, na escuta do controle. 093, na escuta, efetuando a saída árvore. Bomba 093, contato radar, suba para o nível 360, saída árvore. 360. Controle Salvador, azul 2783. 783, bom dia. Contato radar, suba sem restrição, nível 960, saída árvore. Arvo 160, possível, onde está livre da restrição da saída? A livre das restrições, da Arvo 2783. Livre, muito obrigado. Próximo ao pátio principal, posição 10. Caminhamento, curva à direita, 220, limite magnético, 1005. Seria para o gol 649? Afirmo, gol no 649, vetoração para sequenciamento, curva direita proa 220, limite magnética 1105. Direita 220 e a 10 da Posicionamento 225, taxi via Índia, ponte parada 102895, Negão 10015. Torre, bom dia, passarela do 2229, final da 190. 2229, livre pouso, pista 90, 210 graus, 079, que nem 1095. 1095, livre pouso, 2229. Senhor Quebec autorizado, reportando o terno. Just to inform, we had a problem with the finger operation, so it's the gate operation. That's it. The reason for our delay, okay? Just go 1865. Panamá 211, estamos sobre Recife, com 3325 e ao terno 1251. 13325, 1251, muito obrigado, 6211. Voo no 649 para o localizador, esquerda 140, autorizada final ILS, reporte sobre. Seguindo o vazio, estamos fechado. 6429. Estabilizando o localizador, o 4958 azul. Azul 4958, completa sinal, chame a torre, 1895. 1895, bom dia. Voo 1093, chama Centro Recife, 1288 e ao termo 1353. 2233, boa no 0935. 50. Controle azul 2783. Prossiga azul 2783. Tem como a senhora, por favor, coordenar a proa de conquista após árvore? Aguarde a coordenação, azul 2783. Escuta. Estabilizado, Gol 649. Gol 649, reduza para velocidade de aproximação, completa final de Sônia Torre, 1-1895. Gol 1-1. Gente, 1-0-1-5. QNH 1015, clear to taxiway apron and holding point runway 10, call tower 118.951865. Torre Gol 649, capitada 3. Gol 649, chamando externo, baixada travada. Trabalho. Passaredor 29, após o gol da Botifera. Autorizado Juliette, remoto 1-2. Após o gol, autorizado Juliette, remoto 1-2. O Golfo Tango Oscar. Após parqueamento de um passarelo na remoto 1-2, está autorizado. Após o parqueamento de um ATR da passarelo na remoto 1-2, autorizado. O reboque reporta no portão 10. Obrigado, senhor. Agora está no canal do reboque após o passarelo. 458, sala 51, próxima direita, 211. Direita, 211, bom dia. Sala, bom dia, 249, 58, levando. 49, 58. Autorizado o táxi via Alfa Kilo, a posição prevista 6 Lima do 43. Alfa, Kilo, confirmando a posição? 6 Lima, meia dúzia Lima. Alfa, Kilo, meia dúzia Lima. O 498 acabou de mudar aqui, é 4 Romeu, é previsto, porém fica atento a sinalização no solo, ok? 4 Romeu, né? Sim, 4 Romeu então, o 498. Sala 53, próxima direita, 2-1-1. Próxima direita, eu vou 649. Sala 2, Tower, good morning. Go 1865 at Hold Point, runway 1510. 1865, Roger, what's your position? Holding position, 1865. Passa para o solo, agora 649, confira. 1211. 211. Oxamero 6225, decolagem autorizada no 0220 grau 069. Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, agora mesmo, batata. 1865, line up and wait, runway 10. Clear line up and wait, runway 10, 1865. Anamia 225, bom dia, contato radar, vou para o nível 380, autorizado direto elétrico. One 865, take off, runway 10, 220 degrees, 069. Clear to take off, runway 1865. Olá, Salvador, é o Golfo Tango Oscar. Estamos aqui já na 10, considere encerrado, pista livre. Excelente, bom dia. Bom dia, Rio 5973, informação X, 3630. Mano, agora não, tipo, qual é o Rio 5973. Rio 5973, Recife 370, autorizada. Decola visto no zero, curva esquerda, sai da Puca, tração Caju, após, voa direto Maceió, após direto. Controle 1-0-8, aciona 5030. Confirma o nível 310 ou 370, senhor? 120.80, go 1865. Zero, Juca, Caju, faz uma CO. Correção, Puca, Caju, faz uma CO. 1208, 5030, transponder, Rio, 903. Correto, só aguardando o direção do nível, com risco nosso. Excelente. Veja contact, contact level 360, have the passing. Roger, we climb to, we clear to climb flight level 360, go 1865. Tranquilidade 3, confirmando, está autorizado 310, reportando a Tusca. Tente, sinal 03. ME 2218, 3203, 3703. 0970.com. Pronto. São Luís 340 autorizado. Recola pista no 0, curva esquerda, sai da Momo, transição Nenim. Prossegue a Pesulu 20 até Serra Alfa, Serra Lima Alfa. Após o Serra Lima Índia. Controle 120.8, aciona 5041. O sinal 9930 está autorizado São Luís, nível 340, via Aperdulu 20, CA Alfa, CA Lima Alfa, CA Lima Índia. Decola 90, curva esquerda na TV Bomba, transmissão 5. 120.8 é a frequência do controle, 5041, aciona o transponder, sinal 9930. Está correto, quanto puxa, será o 9970. Rebotará, será. Bom dia, 29, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Autorizado por Sportax, Rio, 9, 3. Salvador, é o Papa Tango, Mike aí foi bravo, posição pátio 3R, solicito a atualização de reboque para posição 06 no pátio principal. Confirma sua matrícula 09, está indo 43 para o Porto Medusa. É o Papa Tango, Mike é o rei bravo. Qual a posição que está no 43? Posição 3R. Atualizado o início do reboque, reporta na saída do pátio 3, ingresso no pátio 1, o Mike que foi bravo. Ciente, reportarei. O Sideral 9970 só? Prossegue. Tem estimado puxa? Sede, mano. Seu coletivo, pra fechar. Sede. Quantos pés? Renato, confira o sobrenome. Renato, sou suficiente. Pronto? 220 graus, 069, chama fora de solo. Está pronto para pushback em sonamento, Sideral 9970. Sideral, sim, sonamento. Para o solo, pro azul, guardião. Guardião 01, fora do solo, 12, 1208. Guarda posicionalizado, puxa, pode coordenar aqui, pessoal. Com a liberação da retaguarda pelo Rio, vai iniciar o pushback em sonamento, Sideral 9970. Mike, foi bravo. Mantenha a posição presente, que a aeronave 43 vai iniciar push na posição 612 e Lima, ok? Mantenha a presente posição e aguarda para retorno no revoque. Ok, aguardando. Para o táxi Rio 973, também 04, autonomia 3 horas 23, hotel 9. Autorizado táxi Índio, ponte de operação 012, 895, negando 010, 16, risco 93. 16, espera chamar 3559. Guardião 01, farol em direção ao corredor 787. Chama o controle 1208. 1208, grato. Controle Salvador, Guardião 01. São 01, bom dia. Mantenha as condições visuais do ajuste chama 016. Quando possível, estimado para Ilhéus e estimado para Pouso. Estimado Ilhéus, 1000, estimado para o ponto 1200. Confirme estimado para Ilhéus, 1000? 1100. 1000 para Ilhéus, estimado Pouso, 1200. Irá manter meu pai? Após o farol da barra, assim que para 2000 e mantém. Vai dar um 01. Rio 5973, a linha decola, 610, vento 210 graus, 069. Mike Vilete Romeu, bom dia, prossiga. Romeu, quando 43, agora decolado de Serra Índia, Eco Índia, alocado 0115. Está se dirigindo na proa 240, em direção à próxima, 500 GL, permanente do controle. Mike Vilete Romeu. Bem, sou Mike Vilete Romeu, mantém as condições visuais do ajuste na 016. 016, grato. Solicito o vento do aeródromo Mike Vilete Romeu. Vento está de 208 com 79. 208, 79, graças, mais direcionado. Taxi Bravo. Assim que a aeronave frente inicial táxi, tem livre retorno, reboque, reporta no portão 612. Tem que reportar ali, Bravo. Rodolfo, Salvador, Rio 5973. Tomado 73, bom dia, contato radar, Batalha Unida 310, saída PUC. 310 na PUC. O vazão 01 autorizado a ascensão para 2.000 pés sem frequência livre para autocoordenação. Fora Taxi Federal 99003, 4 horas e 35 minutos. Confirma. 03, 4 horas e 35, Belém, Federal 9970, para o táxi. Autorizado táxi em Índia, ponte esperador no 02-895, negão no 096, Federal 9970. Livre táxi, 295, ponte espera. 1.600, obrigado, Federal 9970. Passo Salvador, eu vou ao 959. 9, Guarulhos, 360 autorizado, VPZ 1-0 até Taubaté. Ecola pista no 0, curva direita, saída da Real, transição ótima. Controle 1, 20 decimal 8, cena 5045. Salvador Federal 9970, Zero 9970, a linha decola 10, 2.0 graus, 079. A linha decola 10, general 997. Após voo, piloto, após direto. Controle 20 decimal 8, Luciana 507, cogindo 5036. Autorizado 1180 para conquista, decolada 10, curva direita, árvore elétrica, o piloto direto, 12080, controle 5033, transporte. 5037, quanto puxa, passarinho? 5037, vai reportar para puxa acionamento, passarinho. Será 9970 com os 24208. Copiou as torres? Não, negativo. Decolado aos 241208. 208. Muito grato e tenha um excelente dia. 2545 e ao CERN 12685. 2545-2685. Controle Salvador, Sideral 9970, bom dia, cruza 2000 pés. Sideral 9970, bom dia, contato radar, subatário língua 340, saída Momo. 340, saída Momo, 9970. Nova Salvador, é o Papa Santo, na intensidade, o nosso teste da Câmara, na frente, Murilo. Seguro 360, autorizado, decola pista no zero, curva direita, será dial, transição bidev, após direto, controle do 0.8, aciona 5.055. Transponda 5.0? 5.5, é ponta Pusco. É só confirmando, a sua bidev dial, bidev? Transição bidev, dial, transição bidev. 360, autorizado para... Pode seguro, rota do plano de voo, recompensa 90, saída da retenção que der, 208 é o controle, 5055 transforma agora 649. Ponta Fusco. Pode dar agora 649. Será 19970, chame Recife 12545, alterna 12685. 2545, alterna 2085, obrigado, bom dia. Aciona 5053. Autorizado Monaci, decola 1-7, curva direita, inicialmente coisa do axé, controle 20.8, aciona 5050. Táxi Bono 79 com 4 horas e 6, 59 Galeão. Não copiou o PB. Uno 59. 1759, autorizado táxi Engie, com disparador no 02895, negão no 0116. Seu táxi Engie, pode estar 0895, obrigado, batido.